1328 da presente voo Itap. Um pouquinho, tinha contado, podia confirmar, jogou no 328, o Itap está presente? Afirmativo da presente voo Itap, jogou no 328, em redução para 250. O voo 328 solicita manter o perfil, se possível. Afirmativo, mantém o perfil de chegada, jogou no 328. Mateu 328. Livre pouso 3804. Novo Salvador, boa tarde, passaria do 2230, livrou a 1-0. Mota 1-4, via Juliette do Pachorro. CV Alfa, Juliette, remoto no 4, na posição 2230. Confirme. Romeu está bravo. E 5240, aciona a identificação, autorizada a chegada, Amandes para o nível de voo 060. 060, chegada Amandes, 5240. Gol 924, após ETAP, 2000 pés, livre ILS, reporte estabilizado. Após ETAP, 2000 pés, livre ILS, reporte estabilizado, gol 924. Decolagem da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. O controle 1-1-9-35, aciona 5-4-1-3, voo no 806. 230, Puca, Aracaju, 9-35, 5-4-1-3. Correto, cartão 7, chama pronto, voo no 806. Camará. 1600 está estabilizado? Afirmativo, já está com a pista. Voo no 600, completa a final ILS, torre em 1-1-8-6. 1-8-6 agora, 600. Salvador, boa tarde, meu nome é 00. Meu nome é 00, boa tarde. 130 graus, 109, autorizado, pouso, pistão 0. Tirei, pouso, pistão 0, meu nome é 00. 509. Redução para 2509, os dois parcelas. Voo no 328, descendo para o nível de voo 050. 050, voo no 328. 3804, boa tarde, táxi Alfa e Juliette até o portão 1-1. Alfa e Juliette, portão 1-1, TAM 3804. 328, desça 3 mil pés com ajuste 1-0-1-4. 3 mil pés, 14, voo no 328. E 5240, desce a 4 mil pés com ajuste 1-0-1-4. Na 4 mil pés, 5240. Fortaleza, só um minuto para a cópia. Logo na minha 00, boa tarde. Nomeia 00, boa tarde, táxi Alfa e Juliette até o portão 02. Alfa Juliette para 02, nomeia 00. 6721 da Web Cobia. Autorizado Fortaleza, nível 330, via Opuzulu 19. Decolagem da 10, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, transição Flock. Frequência do controle 119.35. Aciona 5410. Só confirmando, Momo Frote ou Frote? Correto, Momo Frote. Fortaleza 330, decolada 10, curva esquerda, Momo Frote, 1935, 4-0, correto, nível 330, curva esquerda, pela decolagem no 04, chama pronto, 6721. Está pronto, chama 04, já, 6721. Confirmando já da pronto? Aqui. Colina com a equipe de pátio, tem um Boeing da Gol que vai parquear à sua direita no 02. Após o parqueamento do tráfego, está autorizado iniciando 4, chama táxi, 6721. Coordenação, após o Bruno 2, está autorizado, 6721. QLS, RP10 no 0, bateu e travou. Gol, 924, vem com 130 graus, 109, autorizado pouso, custo no 0. 0, desça 3 mil pés, ajuste 1-0-1-4, redução para 2-0-0-9. Para 3 mil pés, reduzindo para 2-0-0-9, 5-2-4-0. Sobreste não parafuso. Confirme. Sobreste não parafuso, já. Tráfego já está próximo, Juliette, só um minutinho. Five, four, eight, six, clear, push back and start, come back right for taxi. Clear, push start, and call for taxi, Mais Juliette Romeu. senhor, bom dia, boa tarde, bom dia, uma cidade de base, alto, André. 754, Campina Grande, nível 390, guarda quatro. 390, guarda quatro, gol no 954. 9, gol no 954. Runway 10 via April 3 and April 1 and then India. You will follow the traffic by Webjet Company on Hold Point Tower 118.6, Beacon H1014. Have a nice trip, sir. We are taxi April 3, 1 and India at the holding point tower 118.6, set 1014. Thank you and a nice job. Alô, 1924, boa tarde, táxi via Alfa e reporta para ingressar no táxi Juliette. Alfa reportará para ingressar Juliette, voo 1924. Salvador é 767-21-154, a bordo 320, Recife para o táxi. Pode dar autorização para sobrevoar o táxi. Decimal meia, o ajuste no 0-4, web 6721, bom voo. Direito ainda, 18.614, já é 672, obrigado, bom dia. Fala Azul, 4089, tá na venda, copia de cara 3, né? O Azul 4089 aguarda a vitória, o nível é o 360, já aprovado, número 2, já pode. 30 graus, 109, autorizado pouso, pista no 0. Livre pouso, pista no 0, gol no 320. Salvador, boa tarde, objeto 6721. 721, mantenha o ponte para inicialmente. Tá, mantendo visual contrário também. 1924, Juliette até o 01. Juliette para o 01, voo no 924. Saída 2230, vitória da conquista, nível 200, guarda cópia número 3. Salvador, bom, 754. 754, só um minuto, Procópio. Wagner 721, após boi na curta final, ele mantém cabeceira no 0 para 40, para da Comércia. Após o tráfego final, ele mantém a cabeceira. Tráfico na final do no zero, aproximadamente 8 milhas. Reportará no visual com aeronave a 28 milhas, mais direcional. Ah, 8 milhas por favor, no ATR. Mais direcional no visual da aeronave no final do no zero. Ok, após a retaguarda mesmo, está autorizado o cruzamento ao no zero, ao no zero para o... Para o sobrevoo de São Cristóvão, mais direcional após o mesmo. Ok, na retaguarda do mesmo, Autoridade sobre o São Cristóvão. Paulo é o Gol 806 do 7, estacionamento do 7. Five flight, six maintain, hold point 190. Okay, holding point 1035. Bona 328, solo 104, liga direita, solo 219. Direita 219, 1328. Estou em Salvador, trip 5240, está final, trip baixado travado. 5240, continua a aproximação, informarei, pista livre, Boeing alinhando para decolagem. 5240. Vai à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Zipar. Frequência do controle 119.35, aciona 5412. Autorizando a Campina Grande, nível 390, via perfil 10, após nenhuma depois do CCT. Igual da 10, primeira curva esquerda, seta Puca, transição Zipar. Controle Salvador em 119.35. Acionando 5412, transponder, gol 1754. Gol 1754, correto, cotejamento, confirmando que está pronto para o push. Mais um minuto, estaremos prontos, 08. Sim, chama pronto, 1754. Chamaremos. Alô, boa tarde, gol 1328, táxi Alfa, 6-2. 1328, boa tarde, táxi Alfa e Juliette até 05. Alfa, Juliette para 05, gol 1328. Through Swiss Concord Band, descend flight level 06D, box arrival. FM721, decolou zona meia, controle 119.35. Bravo 35, obrigado, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, informação 90. Na 6315, acionando identificação, autorizada a chegada Amanda, desça para o nível de voo 050. Amanda, reforço, desça 050, Salvador, objeto 6721, decolou a batalha. Objeto 6721, contato com a terra na decolagem, estou para o nível de voo 330, saída Momo. 330 na Momo, alguma possibilidade de voar próteses? Trip 5486, line up and maintain, line 0. Boa noite, 06, confirme já iniciando o pushback. Relaxa. 089, cópia. 089. Autorizado Vitória, nível 360, via Upper Whisky 50. Decolagem da 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El. Leda após Eudes. Frequência do controle 119.35, aciona 5174. O azul 4089. 360, Vitória, por 50. Fala 10, direita, Dael, Leda, Eudes. Controle 1935, 5174. Correto, portão 03, chama pronto, azul 4089. Salvador, igual 954, pushback acionamento no 8. 1754, coordene com a equipe de pátio. Tem um colega da companhia que já iniciou a sua direita no 7. Quando tiver condições, está autorizado iniciar no 8, chama táxi. Coordenando com o colega do lado aqui, autorizado, chamar a táxi, está no 754. Falou, Salvador, 5240, boa tarde, táxi Alfa, primeira à esquerda, quilo até o pátio 3, atento ao balizador. Alfa, primeira esquerda, quilo, a parte 3, atenta ao balizador, 5-6, one at 1-9, call the taxi control 1 and Alice Motor 5. Taxi control 1-1-9-3-5-3-5-2-5-4-8-6. Elefa, após Elefa, direto conquista, o controle 1-1-9-3-5, aciona 5-1-6-3, o passareiro 2-2-3-0. Borne at Momo departure. 3-5-4-8-6, weigh the contact of departure, climb flight level 200 Momo departure. Climb to flight level 200-3-5-2-5-4-8-6. Uno 63, o panel remoto 1-4, chama pronto, 2-2-3-0. Gol 1-8-0-6, está com 2 horas, Recife 139. Confirme só o POB do gol? 1-3-9. Gente, autorizado o táxi via Pátio Índia, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-6, o ajuste 1-0-1-4, bom voo. Pátio Índia, 18-6, obrigado. Gol no 754, após a liberação pelo colega, está autorizado no portão 08, chama táxi. Após o colega atrás, autorizado, chamada ataque no 2-4. Oxana 6320, ação de identificação, desça para o nível de voo 060. Zero na chegada Mari. 089, ciente agora para iniciar o puxo. Da Bata. Evento 150 graus, 109, reporto controlado, solo da Bata, Mike Jet Romeu. Lila, reportará no solo controlado da Bata, Mike Jet Romeu. Tarde, gol 1806, aproximando de ponte de espera da 10, pronto. Boa noite, 06, boa tarde, vento 140 graus, 119, autorizado alinhar e decolar, 10. Alinha e decola, gol 1806. Autorizar a chegada bom, desça para o nível de voo 070 e redução para 2509. 070 na chegada bom, reduzindo a 2509. Prossigo, Oxana 6320. Negativo, reduzindo para 2509, Oxana 6320, número 3 para aproximação. 2509-6302. Prosseguindo para o ponto de espera. Após a passagem do Boeing da Gol, autorizado no 703 e chama táxi. Após o Boeing, autorizado o Silvestre. Oxana 6303 no pé, o ajuste 1014. Meu Mike Fox X-Ray, ciente aguarda para Aracaju, nível 230. Uno chama Recife em 125.45 alternando 126.85. 2545, 2085, obrigado. Zero, coordena com a equipe de pátio, tem um Boeing da Gol à retaguarda que vai iniciar o táxi. Após o mesmo iniciar, liberar o setor, está autorizado na remota. Fala, Salvador, agora 754 para táxi com 120 a bordo. Alta 963 horas e 59, alternando Fortaleza. Vou 754, autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera da 110, torre 118, decimal 6, o ajuste no 04, bom voo. Pessoal de Apache, Índia, ponto de espera da 10, torre 826. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. 806, decolado 64, controle 119, decimal 35. 19935, obrigado. Ligou na 806. Então, mantém o nível de voo 100, Joker 02. Controle, ligou na 806, decolou, está cruzando 2000, Puka. Joker 02, descendo para 060. Controle, voa no 806. Controle, voa no 806. Voa no 806, contato radar, sua 230, Puka, Aracaju. 230, Puka, Aracaju. 315, pode prosseguir 2000, voo. Negativo, chamamento 315, aguarde para a descida. Recebo 13 no pé, perfil lateral a mão 6315 na escuta. E vamos tráfego na posição de 2 horas, 5 milhas, rumo nordeste, um PA 32. Frente do tráfego, porém não avista, 6315, descendo 13 no pé. A última informação que recebemos aqui na Torre Salvador foi que a aviação geral lá de Aracaju estava com o pátio lotado, ok? Estou checando a situação aqui e já retorno com a informação. Salvador, ponto, boa tarde, chegou na 754, ponto de espera. Chegou na 754, além da colapso no 0, vento 140 graus e no 09. Autorizado, vem colapso, está 1-0, boa noite. Gente, o Xanem é 305, aguarde para a descida. Joker 02 desce para 3.000 pés com a gestão 04. Autorizado 3 dias, 34, Joker 02. Solo para o táxi 2230 com POB de 32. 3 horas e minutos de autonomia, alternativa Salvador.